Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 10 de outubro de 2021, uma manhã um pouco fria da primavera brasileira aqui, o céu nublado, chuviscou, parou de chuviscar, mas um tempo muito gostoso da gente estar aqui dividindo com vocês as nossas experiências, os comentários, trazendo a público o que a doutrina espírita tem de melhor. E é com essa linda imagem do Parque dos Ipês que estamos aptos a começar mais um dia de conversa e de estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muito prazer que nós, novamente, né, estamos participando do programa. Para mim, é uma bênção na minha vida a participação desse programa, é um prazer imenso. Aliás, eu refuto como o principal fator, né, do sucesso do nosso programa é exatamente essa alegria com que nós participamos desse programa. Porque se depender dessa alegria, esse programa aí é nota mil, né? Porque todos nós temos muita alegria de participar, nós... A participação no programa Visão Espírita é um privilégio, né? Nós não temos, praticamos nenhum sacrifício, nenhum esforço no sentido de poder participar desse programa. Nós três, e o Wilson também agora, né? Nós dedicamos todos os nossos domingos à doutrina dos Espíritos através do programa Visão Espírita. E eu classifico como um esforço muito bom, né? Eu acredito que nós, junto aos espíritos, nós ganhamos ponto com relação a isso, porque normalmente as pessoas reservam o domingo para o lazer, né? Para a diversão, e nós nos dedicamos, porque isso, para nós, é um lazer. Para nós é um prazer imenso participar, não é sacrifício. Então, um bom dia a todos e que nós possamos ainda, Geraldo, permanecer muito tempo produzindo coisa boa para essa nossa humanidade. Então, um bom dia a todos e que possamos fazer novamente um bom programa. Aliás, o Wilson entrou, se encaixou perfeitamente dentro dos nossos trabalhos, falou muito bem, muita gente comentou a respeito dele. Mas muito bem, muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, Luiz, bom dia a todos que nos ouvem dos quatro cantos do Brasil. Tem gente aqui falando que é de Florianópolis, gente falando de Limeira, Opa! Gente falando de vários lugares aí. Ontem assistiram sua palestra, Luiz, aqui, ó, assistiram sua palestra e De muitos cantos, de São Paulo, de onde mais que eu vi aqui, vi mais cidade aqui, quer ver? Ó? Campinas, Piracicaba, Americana, Santa Bárbara. Aliás, Alain, eu tô aproveitando essa época, porque agora começaram as palestras presenciais e eu acho que tem palestrante que fica meio com medo dessas participações e acabam desistindo, né? E aí o pessoal já sabe que eu estou aí, sou um pau para toda obra, me telefona. Se eu não tenho compromisso, agora, a próxima semana, por exemplo, eu vou fazer 3 lives, né? E se pintar uma quarta, uma quinta, nós vamos também, tá? É isso aí. Então, é uma alegria estar com vocês e realmente eu considero, sem sombra de dúvida, um dos melhores momentos da minha semana é o domingo de manhã. Estar junto com vocês dois, ou o Wilson também, e junto ao nosso público aí, né, que nos acompanha, que comenta, que pergunta, e falando de doutrina espírita pura, né? Aqui não é falar de movimento espírita, é falar da filosofia espírita, dessa ideia consoladora que o espiritismo trouxe ao mundo. E quando a gente põe em prática isso na nossa vida, quão bem faz, né? Assim, é um privilégio a gente poder... Às vezes a pessoa pode falar assim, ah, mas espiritismo, né? Nossa, mas por quê, né? Falou, não dá para explicar. Viva o espiritismo, daí você vai saber o que que é. O Alan, e foi bom você mencionar isso, que a gente, o nosso público, ele se acostume, né? Nós éramos um trio. Agora isso. Nós somos um quarteto, né? Isso. Então, normalmente, o que acontece, por exemplo, é quando um do trio morre, aí vem o outro. Então, o Wilson apareceria quando alguém morresse. E, na realidade, agora o Wilson fica sendo o quarteto, né? E se alguém nesse quarteto falecer, passa a ser um trio, né? E aí, aquele trio que ficar, trata de pegar mais um, que é para deixar de reserva. Não, é perfeito isso, Luiz. A gente, uma coisa que eu e o Luiz, há uns 20 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho na direção da União das Sociedades Espíritas Piracicaba juntos. E ali o Luiz me apresentou, porque ele já fazia isso na Caterpillar, o planejamento estratégico. No planejamento estratégico, nós sempre criamos multiplicadores, né? Nós não podemos basear o trabalho numa pessoa isolada, porque se ela chega a faltar, o trabalho para. Então, nós sempre temos que ter alguém que substitui, que entra, mas não que entre naquela hora, que já entre aquecido, vamos falar assim, né? Isso, é isso aí. Então, nós temos hoje o privilégio aí de contar já com o Wilson nessa maneira, né? O Wilson pode ficar no lugar de qualquer um de nós três à altura do que nós tocamos até hoje, né? E logo a gente vai aí conhecer um quinto e assim nós vamos devagarzinho criando multiplicadores. Já temos o programa de quarta-feira, que é fruto dessa multiplicação, né? Que você também pode ouvir das 7h30 às 8h30 pelo mesmo bate-canal aqui, né? E realmente é um privilégio a gente poder estar em contato tão profundo com a doutrina espírita. É assim que a gente se expande, né? Muito bem, meus amigos. O programa de hoje ele tem o título de Cataclismos Futuros e a Evolução. Eu já comentei com vocês, eu sempre faço um exercício. Eu leio os textos, dois textos, e volto, leio de novo, e eu fico imaginando o Kardec organizando esses textos para colocar no livro. Eu fico tentando imaginar o que passava pela cabeça dele ao tentar escrever o que escreveu. Então, essa primeira frase que eu falo é como se fosse uma interpretação minha do que ele escreveu naquele momento, assim, de maneira genérica. Então, eu digo assim, que a gente vai estudar cataclismos futuros e depois acréscimo ou diminuição do volume da Terra. Eu escrevo assim, Kardec olha para o passado buscando desvendar a origem da vida. Olha tentando entender as revoluções geológicas. Reúne possibilidades e teses científicas que possam esclarecer a origem do planeta Terra e, por conseguinte, o início da atividade humana. Faz a sua própria investigação, descolado dos modelos arcaicos das religiões. Ouve a ciência e reflete em cada evidência, mas caminha livre de preconceitos e escreve sem alimentar qualquer dogma. Allan Kardec tem um olhar investigativo, minucioso, livre das imposições religiosas de sua época. Sua percepção vai além das academias, viaja no tempo como quem caminha para desvendar as causas. Ele era um homem da ciência, com a visão crítica de quem investiga, traçando linhas de identidade entre os conceitos científicos do século XVIII e as possibilidades infinitas da criação. E é dessa maneira que a gente se prepara para começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita. E aí, agora nós estamos estudando aqui o livro Fonte Viva, mas já estudamos dois outros livros, seus 180 capítulos, né? Agora estamos aqui estudando o Fonte Viva. E eu selecionei para hoje o capítulo 27 do livro Fonte Viva, Destruição e Miséria. E Emmanuel seleciona uma frase de Paulo, escrito na Epístola aos Romanos, quando Paulo escreve, em seus caminhos, a destruição e miséria. E Emmanuel assim escreve. Quando o discípulo se distancia da confiança do mestre, e se esquiva a ação das linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta da infidelidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo do coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos para o passado e para o futuro. Débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear o irmão e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Luiz. Você vê que, né, nós falamos alto quando falamos em exemplos, né, Geraldo? Sim. Então, disso que Emmanuel aborda, citemos o exemplo do Chico, né? Que viveu praticamente como um espelho de tudo aquilo que Cristo fez, e a sua vida foi recheada de bênçãos. Né? Por tudo onde passava, qualquer dia que, da sua existência, era bênção, bênçãos em todos os sentidos. E nós vemos, por exemplo, um Hitler, né? Completamente afastado de qualquer pensamento evangélico, promoveu destruição. Levou aí a humanidade a um atraso de décadas, né? Mas a espiritualidade aproveita até essas pessoas em desespero para promover o progresso da humanidade, né? Porque toda a destruição que foi provocada permitiu que fosse colocada alguma coisa nova em cima de alguma coisa que daria muito trabalho para derrubar. Né? Então, a espiritualidade sempre aproveita uma manobra errada nossa para alguma coisa positiva. Eu vejo, por exemplo, quando eu me tornei espírita. Quando eu me tornei espírita, e eu não escondo isso de ninguém, eu fui ao centro espírita tomar um passe pensando assim: se eu tiver uma mediunidade que nem a do Chico Xavier, eu me torno espírita, né? Humilde, assim, bem, sem nenhuma pretensão. Então você vê que a espiritualidade aproveita, diz, ah, esse bobinho, esse presbiterianinho tolinho aí, vamos aproveitar que tem qualidades, né? Então, o plano espiritual elabora com o que tem. Agora, se nós tivermos a consciência de que sintonizados com o amor, com a fraternidade, com a esperança, nós rendemos muito mais. A gente sabe que nós evoluímos, o Chico evoluiu, né? Agora, imagina quanto que o Chico poderia produzir se ele, com séculos anteriormente, tivesse se tornado como ele é, né? E isso somos todos nós. Quanto mais nós acelerarmos a nossa evolução, mais nós contribuímos com o progresso da humanidade. Então, está na hora de a gente se conscientizar, né? Que a gente produz muito melhor se a gente tiver sintonizado com as coisas boas. É isso aí, Geraldo. A lição, inclusive, tem tudo a ver com o assunto de fundo, que é a Maria de Madalena, né? Exatamente. Hoje teremos Maria de Madalena. Alain? Meus queridos, olha, esse é um assunto muito sério, viu? Eu estava aqui pensando aqui na leitura, enquanto o Luiz estava falando. Existe uma visão do cristianismo que o cristão gosta de sofrer, tá? É uma visão assim que foi imposta, principalmente pela Igreja Católica, que para poder conter as massas mais famintas, ela falava que aquele sofrimento, aquela miséria que ela passava, levaria ela a Deus com muito mais facilidade, né? Que aquela dor seria a ferramenta de elevação daqueles espíritos que estavam passando por aquilo ali. E como não, essa pessoa na miséria não tinha outra alternativa, além da miséria, ela tinha que vivenciar a miséria, ela começou a comprar aquilo como verdade e aceitar, né? Já que não tem o que fazer, eu aceito e vai e acredito eu que vou para o céu, né? Assim, muita gente simples, ainda hoje, que vivencia situações econômicas, social, muito simples, tem uma fé impressionante. A gente encontra pessoas nessa situação com uma fé impressionante, que nos ensina até muito sobre a fé, né? A gente conhece muita gente que nos traz muita informação sobre a fé. Mas eu gostaria de aproveitar esse texto e dar um passo à frente dessa minha fala agora. Essa fala é o que o catolicismo, principalmente, durante a Idade Média, e criou na cabeça dos seus seguidores, né? Agora, é impossível, né, a gente estar no mundo de hoje e no nosso nível já racional, não perceber que em nossa volta vão acontecer muitas coisas complicadas. E é sempre acontecendo. Ninguém é livre disso. Nem o rico, nem o pobre, nem ou com muita coisa, ou com pouca coisa. As coisas vão acontecer. Nós estamos no nível de expiação e provas. Então, os espíritos que aqui estão habitando, é natural que eles passem por expiação e provas. E ponto. Não tem vírgula férias, vírgula lazer, vírgula distração. Não, isso aí quem consegue ter é bônus. Não é natural desta época de evolução do espírito que a gente tenha isso também nessa vida. Então, quando Paulo fala aos romanos, né, por sinal, todas as cartas de Paulo, ele sempre buscava ajuda de 3, 4 para escrever juntos. Aos romanos, ele quis escrever sozinho, porque era uma carta que ele escreveria aos seus conterrâneos. Ele queria ele escrever a carta aos romanos sozinho. Então, ele coloca lá, que em seus caminhos há destruição e miséria. Olha a citação, né? É, parece engraçada essa frase, realmente, como que o Emmanuel começa o comentário, né? Que é uma mostra que parece que ali está tendo uma distância da confiança no plano maior de Deus, né? No nosso governador espiritual, em Jesus, né? É lógico que em alguns momentos da vida a gente passa por dores e por situações que a gente fala assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir processar isso? Será que eu vou aprender alguma coisa agora com isso? Ou será que é só um castigo, né? Por isso que tanta gente na doutrina espírita acredita que o karma, né, que não é assim que nós espíritas vemos, né, incorporaram, tanta gente incorpora essa palavra ao movimento espírita, mas com a seguinte explicação: eu estou passando sobre aquilo que eu vivi, assim, né? Eu tô resgatando, estou sendo castigado pelo que eu castiguei, algo assim. Não é desse jeito que Deus e os espíritos do bem nos fazem. Não é assim, dessa forma, não é a lei de talião. Não é porque eu fiz que eu vou passar por aquilo. Não é assim que a doutrina espírita nos explica. Mas é a maneira que você passa por essa experiência, né? É o aprendizado da experiência que te eleva. É o caminho vivido que é o grande ponto. Não é o lugar que você vai chegar, né? Então, a gente, quando realmente resolve ser uma ferramenta de Deus de implantação de amor na Terra, a gente realmente precisa ver de outra maneira, ver com outros olhos, sair um pouco daquele... Por exemplo, você está no meio de um caos. Não adianta você ver as coisas mergulhado no caos, você tem que se distanciar do caos, olhar de fora e tentar entender o que tem por trás de tudo aquilo. Qual é o movimento que tem por trás de tudo aquilo? Né? Aonde eles querem te chegar? Aonde querem que sua evolução caminhe? E quanto mais doce, quanto mais atuante no bem você estiver vivenciando essas experiências difíceis, mais rápido você passa por elas, porque mais rápido você aprende a lição que elas trazem para você. Não é que a gente goste da dor, mas é que ela é valiosa quando eu a utilizo como ferramenta de transformação do meu eu. Eu, quando eu li esse texto aqui, no final o Emmanuel escreve assim: porque conhecer Jesus em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição. E aí eu pergunto, mas pergunto para mim mesmo: eu conheço Jesus? Se eu perguntar para o Luiz agora, para o Alan: Alan, você conhece o Rodolfo, meu amigo? Você vai falar assim: ah, eu conheço superficialmente, eu estive uma vez com ele, falei com ele, mas conhecer ele, você não conhece. Conhece assim, de eu falar. Então eu pergunto: nós conhecemos Jesus? E essa é uma pergunta que eu acredito uma das mais pertinentes e mais fortes, porque à medida que nós estudamos a doutrina espírita, estudando o livro A Gênese, Jesus sendo o governador espiritual da Terra, a cada programa, a cada leitura, você está conhecendo um pouquinho mais de Jesus, de todo o seu trabalho. Eu ouço o Luiz, ouço o Alan, ouço um, ouço o outro. É como se fossem tijolinhos que eu estou colocando numa construção para um dia conhecer Jesus. E a cada dia, todos nós estamos conhecendo um pouquinho mais de Jesus. E olha o que o Emmanuel diz no final: conhecer Jesus e viver longe dele será espalhar a destruição. Então, a primeira pergunta é se nós conhecemos Jesus. Segundo, nós estamos vivendo próximo dele ou longe dele? Com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Nós podemos até dizer assim, eu li alguma coisa de Jesus, mas isso não é conhecê-lo, porque o conhecimento implica o sentimento, a interação, a troca, a identidade. Então, eu costumo dizer que Jesus é um grande desconhecido, e o Espiritismo também é um grande desconhecido. E um dos motes desse programa é conhecer mais o Espiritismo e, obviamente, conhecer um pouco mais de Jesus. Muito bem, meus amigos. Agora estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é um tema, o Luiz, ele pescou na primeira palavra dele do programa, é um dos temas que mais me emociona e que eu gostaria de aprofundar esse estudo. E o Caibá seleciona um capítulo chamado Maria de Magdala. Você lê todo o capítulo, você lê, tem vontade de ler de novo, e você fica pensando, e é isso que eu quero dividir com vocês. É o livro do Caibá Schutto, Parábolas e Ensino de Jesus, Maria de Magdala. Eu vou ler apenas esse primeiro texto que está no Evangelho de Lucas, que assim está escrito. Um dos fariseus convidou-o para jantar com ele. E entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora, e esta, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume, e pondo-se-lhe aos pés, chorando, começou a regá-los com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o convidara dizia consigo, se este homem fosse profeta, saberia quem é que o toca e que sorte de mulher é, pois é uma pecadora. Então Jesus disse ao fariseu, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu, dize-a, mestre. E Jesus fala, certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E virando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me destes água para os pés, mas esta me regou com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, porém, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a mulher, perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer consigo mesmos, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. É um texto que mexe com a nossa emoção, né? Luiz. Você vê que beleza de texto, né? Às vezes a gente lê um texto 500 vezes, e nem sempre a gente apreende tudo o que tem naquele texto. Até porque nós, às vezes, nos encontramos em situações mais mas oportunas, né, para apreender mais ou menos. Nós tantas vezes nós nos encontramos em diversas situações que a nossa compreensão amplia ou diminui. E essa proposição de Jesus é fantástica, né? Tem dois devendo, dois são devedores. Não tem como pagar. Quer dizer, dois são conscientes de que não tem como pagar. Agora, qual será mais grato, o que deve mais ou o que deve menos? Olha que colocação maravilhosa. Quando você lê o Evangelho, você chega realmente à conclusão de que era um cara especial, né? As colocações que Jesus faz são fantásticas. E por mais que a gente leia qualquer ramo do conhecimento, o Evangelho é uma coisa fenomenal. É muita sabedoria, muita informação, muita reflexão, muita filosofia. Então, sem o estudo do Evangelho, realmente não nos é possível conhecer Jesus. Por isso que a gente remete as pessoas ao estudo, né? Aqui a gente dá pincelada a respeito dos textos. Mas, por exemplo, esse texto de hoje, se não me falha a memória, são 6 páginas que o Caibar comenta. Ao longo do livro, não lembro de ver uma lição tão comentada pelo Caibar como essa. E aí você observa, você começa a pensar naquilo que Jesus propôs, e realmente é fantástico. Aquela criatura que deve mais, ela é muito mais agradecida quando ela visualizou a possibilidade de começar do zero. E você vê que a doutrina espírita, ela corresponde a essa colocação de Jesus plenamente. Nós viemos de religiões que nos incutiram o sentimento de culpa de uma forma violenta. É uma coisa assim, agressiva. Nos coloca até no pecado original. Né? Quer dizer, que nós somos culpados por um pecado que o nosso pai cometeram. Então, o ser humano chegou ao espiritismo despedaçado. Eu acho que essas religiões elas foram as maiores culpadas pelo ateísmo na face da Terra. Porque qualquer criatura com um pouco de discernimento, ele vai julgar a religião como um atraso da humanidade, uma coisa agressiva, uma coisa não recomendável. Então, como as pessoas não tiveram muito discernimento para discernir Deus de religião, elas se tornaram ateus, como se Deus tivesse alguma coisa a ver a religião. Então, essa passagem é fantástica, porque ela mostra como agradece um que deve pouco e como agradece o outro que deve muito. Né? Então, a Maria Magdala ela se atira de corpo e alma, com todo o sentimento envolvido de gratidão, porque Jesus tirou ela da lama, resgatou do... E o nível da Maria Magdala, você analisa nas histórias dela, não era um nível ruim. Dá para dar a impressão que era uma pessoa que já tinha um certo intelecto desenvolvido e estava mergulhada naquilo por decepção com a humanidade. E aí a gente se remete, né, Geraldo? Hoje a gente cansa de ver aí pelas ruas gente andando como andarilho. E quantas e quantos desses andarilhos são pessoas que já foram e já estiveram em condição privilegiada na vida e se desesperaram e se decepcionaram com a humanidade e se atiraram naquilo lá. Então você vê quanto o Evangelho oferece de resgate, de possibilidade de você recomeçar a sua vida, seja do zero ou seja do 80, o Evangelho resgata. Por isso que Jesus foi tão claro. Ide e pregai. É aquilo que Emmanuel fala. Semeia e passa. Né? Não cabe a nós querer ver frutificar aquilo que nós plantamos. Nós precisamos pura e simplesmente plantar. Porque os solos nós não conhecemos nenhum. E às vezes tem solos altamente propício a uma palavra desabrochar uma maravilha. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, Luiz. Alan? Nossa, que... Eu acho que eu não tenho envergadura moral suficiente para falar de Maria de Madalena. E falar de dois seres tão importantes, né? Primeiro de Jesus, que nosso governador espiritual é o aqui de baixo tentando falar de alguém lá de cima. A única coisa que eu fico pensando em falar disso é como a gente ainda não aproveita essas lições do Evangelho de forma mais profunda, né? Uma lição nesse porte que nos traz tanta emoção, que nos traz tanta lição, né? Como a gente deixa isso passar, né? E eu aqui no... Eu peguei agora aqui o livro, né? E eu fiz uma anotação da leitura anterior desse texto em uma frase, que é dos comentários de Caibar. Ele fala assim: tanto na mulher como no homem, o sentimento é a corda vibrátil das grandes emoções. Vou repetir. Tanto na mulher como no homem, o sentimento é a corda vibrátil das grandes emoções. Platão, impulsionado pela palavra de Sócrates, põe de lado tudo o que é do mundo e com seu mestre vai cultivar a beleza e a bondade que sintetizam a sabedoria universal. Veja que coisa mais profunda. A sabedoria, ela precisa da corda vibrátil dos sentimentos. Não adianta você ser um gênio, né? Conhecer de tudo, ler de tudo, se você não tiver sentimento, se você não tiver amor. Sem amor, o que eu serei? Usando palavras do próprio Paulo. Né? Então, meus queridos, não julguem Madalena pelo que ela era. Julguem Madalena pelo sentimento que promoveu a transformação dela. Talvez uma das maiores transformações do Evangelho. Mas que sirva para nós como lição, para transformarmos a nossa vida também. É isso aí, Geraldo. Você sabe que, ao ler esse texto sobre Madalena, é evidente. Quem que chama atenção no texto? É Jesus, pela sua bondade, pela sua sublimidade. Mas eu fiz um exercício ontem, e ao invés de olhar para Jesus, eu olhei para Madalena. O que passava na cabeça de Madalena ao entrar naquele recinto, se ajoelhar e beijar os pés de Jesus? Naquele momento, ela estava fazendo uma revisão de tudo o que fez. E naquele momento, talvez tenha sido o arrependimento mais profundo da vida dela. Naquele momento, ao chorar e as lágrimas caírem nos pés de Jesus, aquilo era a manifestação do movimento da alma dela. Ela estava buscando Jesus. Ela foi a Jesus. Ela beijou os pés de Jesus. Esse movimento era o movimento do coração. não era uma coisa racional, era o sentimento extravasando pelos olhos, pelo carinho, pelo perfume, pelo óleo perfumado que ela passava nos pés de Jesus. E Jesus, sentindo e vendo a transformação de Madalena, diz: os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Porque naquele momento, o movimento foi de Madalena, de Maria e Magdala. Então, quando eu vejo esse momento, como Alan disse, Alan, eu acredito que a transformação de Maria de Magdala está muito próxima da transformação de Paulo. Eu até acho que talvez a de Madalena tenha sido maior, porque ela saiu de um extremo e foi para o outro, embora o doutor Saulo tivesse num certo outro extremo também. Mas o Saulo tinha uma grande lucidez, né? E Maria de Magdala era uma pessoa simples. Muito simples. Então, aquele movimento de Madalena me impressiona muito. E, por tabela, à medida que eu ia lendo, parece que, naquele momento, Maria de Magdala representava a humanidade. Para que você conquiste o seu perdão de tudo que nós já fizemos de equivocado, precisa haver esse movimento da alma. Não é chegar, Jesus, me perdoa, ele bota a mão na cabeça, está perdoado. Não, não está perdoado. Não existiu esse movimento de você. É você que tem que fazer acontecer. Jesus confirmou o movimento dela, falou, os seus pecados estão perdoados. Quer dizer, diante de todo esse movimento da sua alma, naturalmente você se perdoou. Você vai começar do zero. E a partir daquele momento, eu acredito que ela tenha sido o maior seguidor de Jesus em todos os momentos. E os apóstolos a respeitavam como tal. Então, a imagem de Magdala toca profundamente a todos nós. Que nós, um dia, tenhamos alguma coisa parecida com esse movimento de Maria de Magdala, que é uma das maneiras da gente tentar se livrar do nosso passado. O Geraldo, tem um comentário aqui da nossa querida Vera, muito importante. Ela fala assim, que é interessante lembrar que mesmo Jesus tendo perdoado Madalena, ela não deixou de cumprir o seu resgate através da lepra, não é? Sim. Como nos ensina o livro O Céu e o Inferno. Vera, é importantíssima essa sua lembrança, porque às vezes muitas pessoas ficam esperando esse perdão do mais alto, mas esquece que tem uma ação transformadora necessária por quem passou. Por exemplo, um dos pontos que eu mais sempre questionei a Igreja Católica, conversando com muitos padres, foi na hora da confissão, né? O padre fala assim, eu te perdoo. Vá, não peques mais, reze 10 Ave Maria, 5 Pai Nosso. Aí a pessoa vai lá, faz aquela penitência. Mas aí eu perguntava para os padres, e pergunto até hoje, e quem vai se desculpar com a pessoa que eu pequei? O padre vai lá no meu lugar falar com a pessoa? Vai reparar o que eu fiz? Né? Será que é assim que funcionam as coisas? Eu acho que assim, é muito fácil eu ir numa igreja e deixar lá a minha consciência do mal feito. Agora, há uma dificuldade muito grande em corrigir o meu mal feito com o outro que eu fiz. Então, realmente, muito bem lembrado, Vera, há um necessário resgate daquilo que nós fizemos. Madalena passou por isso, todos nós passaremos naquilo que for necessário passar para nosso aprendizado e evolução. Por isso eu pedi ao pessoal que lesse, né? Porque o Caibá comenta 6 páginas a respeito desse assunto. E nesse assunto que ele comenta, ele menciona o Irmã X contando a história dela, que ela, quando depois de atender os leprosos, porque ela não teve um acesso assim com os discípulos, ela teve que fazer um trabalho individual, né? Então, depois de ela atender os leprosos, quando ela desencarnou, Jesus vem recebê-la pessoalmente, né? Pelo quilate que representava aquele espírito que se transformou, se arrependeu e mudou de atitude. Sim, vale sim. A pena ler Caibar. Vale a pena, não. Eu vou falar mais, é necessário ler Caibar. Muito bem, meus amigos, 9h17. Entramos agora no terceiro bloco, que é o bloco de perguntas e respostas, e estamos aqui finalizando o capítulo 9, Revoluções do Globo. E hoje, cataclismos futuros, acréscimo ou diminuição do volume da Terra. Ó, deixa eu fazer só uma parte. A Lavínia aqui perguntou se resgate é castigo. Não, Lavínia, não. É, existe uma resposta à pergunta 1009 ou 1008 do Livro dos Espíritos, eu não estou com ele aqui na minha mão para ver agora certinho, que é o castigo, né? Então, Paulo de Tarso responde, é um dos que respondem, ele fala assim, o castigo é uma soma necessária para desgostá-lo do movimento anterior. Então, é assim, é para tirar você de uma situação... Porque, assim, a gente entra em zonas de conforto mesmo no mal, mesmo naquilo que não está tão bem assim, sabe? É, não é um castigo no sentido de eu bati e vou apanhar, não é isso. É a necessária, é um necessário movimento para me desgostar daquele movimento anterior e me fazer refletir numa mudança. Mudança de rumo, né? Mudança de rumo. É aquilo que me impulsiona para escolher um caminho diferente daquele que eu até então tinha escolhido. Tá? Então, seria a responsabilidade para com a nossa própria consciência. Sim. Responsabilidade correlata da força do movimento falso. Então, do mesmo jeito que eu tive a responsabilidade de fazer um movimento falso, eu vou ter uma responsabilidade no mesmo nível para fazer o movimento de reparação. Não só comigo, mas com aquele outro que eu mal fiz. Aí... Eu emiti um cheque que não tem fundo, tenho que prover recurso para o banco pagar. Isso aí. Não é o banco que vai pagar. Né? Não, é a gente mesmo. Vamos lá, meu amigo, desculpa. Ao lermos esse capítulo aqui, esse tema, Cataclismos Futuros, é interessante que Kardec não faz nenhuma menção religiosa. Ele não faz menção filosófica, ele faz menção científica. Ele mergulha nos raciocínios científicos da época. E eu pergunto ao Luiz, o raciocínio de Allan Kardec expressa em todo o livro A Gênese, eles são eminentemente científicos? Todo o seu raciocínio é livre de dogmas? A doutrina espírita inaugurou um novo período para as religiões? Ô, Geraldo, eu não sei se o raciocínio dele é científico, mas o raciocínio dele é lógico, né? Então, em toda a Gênese, você observa que Kardec exerce uma lógica. Uma lógica perante o conhecimento que se tinha na época. Né? Você vê que, de novo, ele menciona a questão dos cometas, né? Menciona que o cometa evapora. Então, na época, isso aí, e isso aí somos nós, né? Diante de uma verdade que nós temos como científica, que é as verdades transitórias que você sempre fala, né? Então, nós agimos daquela forma. Então, pela lógica, por aquilo que nós conhecemos, a partir do momento que o nosso conhecimento se amplia, muda o rumo do nosso raciocínio. Porque dentro da lógica eu vou responder aquilo que eu penso que é, né? Agora, por isso que a gente fala, vamos estudar, vamos cada vez ampliar mais. Porque quando a gente amplia, a gente aumenta a nossa capacidade de julgar, né? Então, dentro das verdades científicas da época, Kardec estava correto. Agora, se você colocar isso diante das verdades científicas atuais, tem muita coisa que mudou, porque a própria ciência pensava que era assim, mas agora, pelos fatos que ela teve comprovado, ela mudou. E amanhã pode mudar de novo, se ela se deparar com fatos que provem o contrário. É isso aí, Geraldo. Ô Luiz, mas assim, o modelo em que estão montadas as religiões tradicionais tem um modelo. Esse modelo espírita, ele traça um novo exemplo para as religiões? Sim, você vê que o próprio modelo espírita é contrário ao modelo existente das religiões na época. Né? Porque as religiões não se casavam com a ciência. As religiões disputavam, quer dizer, a religião, na realidade, ela representou um atraso, né, para as ciências. Mas se não fosse as ciências bater forte nos fatos, a religião teria atrasado a humanidade muito mais tempo. Então, o espiritismo, por isso que ele era combatido. Sim. Entendeu? Entendi. Muito bem, Alan. A gente estudando o livro A Gênese, você vai aprendendo pouquinho a pouquinho, programa a programa, como foi montado, planejado o planeta Terra, a vida. Então, eu pergunto assim, estamos desvendando um pouco da sabedoria divina ao compreender a formação do planeta Terra? A compreensão das leis universais e o raciocínio científico da pesquisa conseguem identificar o amor impregnado no universo? Essa é uma pergunta legal, viu, cara? Gostei dessa pergunta. Essa pergunta é boa. Ainda não. Eu vou responder assim. Ainda não. O conhecimento científico ainda não consegue desvendar o amor. Por quê? Em algum momento da humanidade, nós caminhávamos juntos entre o que era amor e a necessidade das pessoas que habitavam conosco. A gente coabitava com pessoas nas épocas que a gente vivíamos em tribos ainda. Eram grupos menores, né? Inclusive até Kardec fala que o ideal do centro espírita é ele não ser muito grande. O ideal dos grupos espíritas é ser pequeno, né? Para quê? Porque num grupo pequeno a gente tem mais oportunidade de um conhecer o outro, e um conhecendo o outro a gente tem mais possibilidade de colaboração, né? Quando a gente convive num lugar muito grande, a gente vai criando panelinhas, vai criando grupinhos e acaba criando dificuldades de convivência e de conhecer todos os ali envolvidos. Então, você julga pelas aparências, você não julga pelo conhecimento, né? Então, quando a gente foi saindo dessa vivência tribal aí, né? Primeira lá, e começou a organizar cidades, nós começamos a romper esta oportunidade de conhecer todos que a gente convive. Por exemplo, eu moro em Piracicaba, eu ando pela rua e eu já tive a oportunidade de andar andando pela rua, passar por um bom trecho que eu não conhecia ninguém. Quando eu ando a pé, eu cumprimento todo mundo, eu conhecendo ou não conhecendo. Então, algumas outras tecnologias, como o carro, também nos deixaram muito distantes uns dos outros. E agora, ainda esses aparelhos, como o computador e o celular, fizeram algo muito ruim para a comunicação, que muitas vezes nos esconde desse olhar. Eu acho que nós, vou falar de nós três principalmente, nós gostamos tanto do programa online porque nós temos a oportunidade de estar olhando para quem a gente está falando. E as pessoas estão olhando para nós, não só nos escutando como era na rádio, e estão vendo as nossas emoções. O ideal era a gente fazer esse trabalho que a gente até já chegou a pensar, de vez em quando, aberto com o público, né? seria um programa dentro de um centro espírita, onde a gente apresentaria ali e abriria para perguntas ali ao vivo para todo mundo. Eu acho que essa é uma grande experiência, né? Mas esses últimos 2 anos aí de Covid, vamos arredondar assim, nos colocou ainda mais distantes uns dos outros, né? Muitas pessoas desenvolveram depressões, ansiedades, né? Eu acho que o maior mal do Covid não é só as mortes, que não deixa de ser muito, muito grande e alarmante, mas é a consequência que ainda vai gerar na população por muitos anos, de depressões, entre, principalmente nos mais novos e nos mais velhos. Os mais novos e os mais velhos ficaram isolados, e é justamente na convivência social que mais cresce, né? Então, eu acredito que no futuro, a ciência, que hoje é apartada da religiosidade, vai encontrar uma com a outra, e aí nós vamos fazer invenções que beneficiem toda a população, não só um grupo. Será que o Covid não é uma oportunidade que Deus está mostrando? Fala, olha, eu mandei uma doença que afeta todo mundo. Então, vocês vão ter que inventar uma vacina que vacine todo mundo. E se você não vacinar todo mundo, você acaba morrendo também. Será que não é uma oportunidade da gente começar a trazer a ciência para perto da humanidade, para ela inventar coisas que facilitem a nossa vida na Terra com amor uns pelos outros? Eu acho que é isso, Geraldo. Muito bem, Alan. Luiz, eu já fiz essa pergunta de uma outra maneira no passado, mas o texto me fez pensar novamente nisso. Quando você liga a televisão e você vê aqueles grandes cataclismos, aqueles grandes terremotos, aqueles tsunamis, os desastres naturais. Há pouco tempo choveu muito na Alemanha, invadiu uma cidade inteira e morrem pessoas. Qual o entendimento espírita dos cataclismos naturais? Segunda pergunta. Como identificar a misericórdia, a bondade divina diante de fenômenos tão, tão lamentáveis e tão tristes? Ô Geraldo, normalmente você observa que o fundo desses cataclismas, como você mencionou, da Alemanha, né? Hoje estão sendo provocados mais por nós, né? Então, a questão de desmatamento, a questão de asfaltamento, a gente fica transformando as nossas ruas como leito de rios, né? Então, a nossa atitude não tem correspondido muito com relação a uma proteção a esse tipo de coisa. Então, hoje você pode, ao analisar qualquer cataclisma desse, analisar a presença muito acentuada de atitudes humanas que deveriam ter sido mais pensadas, né? Você vê que qualquer coisa para ser feita hoje necessita de uma aprovação da área ambiental. Isso aí deveria ser uma preocupação nossa, né? Quer dizer, quando a gente faz um projeto, a gente deveria, inclusive, ser elogiado pela área ambiental por ter tomado aquela providência que nunca ninguém tinha pensado naquilo, que devia andar na frente, né? Mas não é isso que acontece. A área ambiental é quase como uma polícia, né? Eles tentam fazer alguma coisa que consiga enrolar a área ambiental, mas não satisfazer uma necessidade que é nossa, né? A área ambiental, o governo, os executantes, todos nós estamos envolvidos nisso. Com relação ao cataclisma que provoca mortes coletivas, a doutrina espírita tem uma posição muito clara com relação a isso. Existem ocasiões que essa renovação ela precisa ser mais acelerada. Então, esses cataclismas fazem com que muitos espíritos coletivamente sejam retirados e sejam renovados. Porque nós não podemos esquecer que aquele espírito, ele sai daqui na condição em que está. E ele volta numa condição completamente nova. Ele volta na infância, ele volta com um corpo novo, né? Ele volta normalmente numa condição cultural maior. E então, sempre é com essa finalidade. Então, com relação a isso, o espiritismo, com a sua visão de mortes coletivas, ele é muito racional nesse ponto e esclarece isso de uma forma muito clara. Agora, nós precisamos tomar uma atitude muito mais consciente com relação a isso tudo. Nós precisamos, não porque alguma coisa nos é imposta, mas por necessidade mesmo de preservação do planeta, nós temos que ser exagerados no sentido de proteção. Devemos pecar mais pelo excesso. É isso aí, Geraldo. Muito bom, esclarecedora a sua resposta, sim, Luiz. Alan, você já até citou anteriormente aí, mas é interessante que a gente explane um pouco mais. Quando você vê alguém ou você sabe de alguém que está passando por uma grande expiação, uma grande prova, é certo nós dizermos que aquilo é uma punição, que aquilo é um castigo, ou ainda não conseguimos entender a linguagem divina? Olha, eu vou... Peraí, quer ver? Ó, é a pergunta que eu citei do Livro dos Espíritos é a 1009, tá? Na pergunta 1009, Allan Kardec, na sua genialidade de fazer as perguntas, ele vem falando do castigo, esse capítulo vem falando disso, né? É das penas e gozos futuros. E essa pergunta aqui está na parte que chama duração das penas futuras. Na pergunta 1009, a pergunta é assim: assim as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Para vocês terem uma ideia, quem responde? Santo Agostinho, Lamennais, Platão, Paulo Apóstolo, e depois fecha com um comentário de Kardec. É uma das respostas mais compridas que a gente tem no Livro dos Espíritos. E nessa pergunta, na sua fala aqui, né, Paulo de Tarso fala o seguinte, Paulo Apóstolo, né? Quem é com efeito o culpado? Ele faz uma pergunta, né? E daí ele responde, é aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Olha só, ele dá o modelo. E daí ele responde ainda assim, que é o castigo? É a consequência natural derivada desse falso movimento. Uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Olha que resposta maravilhosa, mais intensa, né? Então, a pergunta que o Geraldo me traz é o seguinte, né? Quem vive a expiação ou a prova durante a vida está inserido num contexto de punição e de castigo? Ou a linguagem divina ainda não foi compreendida pela humanidade? Precisa de explicação depois dessas duas frases maravilhosas de Paulo? Quer que eu desenhe, né? Está muito claro isso. Então, eu acho que eu vou ficar com essas duas falas. Quem quiser, vá até o Livro dos Espíritos. Você pode achar ele inteiro aí na internet, se você não tem. Pergunta 1009 do Livro dos Espíritos. A Lavínia até escreveu aqui no chat, para quem quiser, lição de casa, leia a pergunta e a resposta e as respostas da pergunta 1009. É maravilhosa. Muito bom, muito bom. Luiz, como você mesmo já adiantou, Luiz, no item 12, Kardec faz a seguinte menção, abre aspas, natureza fluídica dos cometas, fecha aspas. Essa afirmação não encontra mais respaldo no conhecimento científico avançado da astronomia atual. Essa afirmação de Kardec depõe contra ele? Não. Esse era um conceito da humanidade. Ô, Geraldo, para quem não tem os recursos que nós temos, e observa, um cometa quando passa, deixando aquela cauda brilhante que nada mais é do que a evaporação do seu gelo, só pode imaginar que aquilo lá é uma parte do gelo que evaporou. A outra parte não conseguiu derreter. Você vê que o gelo, quando você bota numa superfície sólida, ele vai derretendo aos poucos. Com questão de tempo, ele vai derreter todo. Então, se aquele cometa ele passasse perto do Sol a um metro por hora, ele derreteria todo. Mas não, como ele passa por uma velocidade que ele só evapora o gelo da sua superfície, dá a conotação de que realmente, olha, isso aí é todo de gelo. Então, Kardec, ele estava expressando um raciocínio da época, né? E a gente, às vezes, inclusive, você vê que chegamos a pensar que a Terra era o centro do universo. Tem coisa pior, Geraldo, né? Porque nós não tínhamos o recurso que tínhamos. Você lembra, dentro da sua área, teve época que examinavam o cérebro pela trepanação. Sim. Né? Você vê que se o público hoje souber de como era feito isso, assim, meu Deus do céu. Mas a medicina... mudou muito, né? É isso aí, a medicina teve que passar por isso para hoje chegar onde chegou. Sim. Então, isso aí é inerente ao processo evolutivo. Muito bom, Luiz. Era exatamente essa resposta que esperávamos, viu? Alan, quando eu falo espiritismo, não é a doutrina espírita, é o movimento espírita, o hábito do espírito, o espiritismo, esse movimento espírita. Esse movimento espírita, o entendimento espírita atual, ele sofre influência de velhos conceitos de outras religiões? Primeira pergunta. Uma vez respondendo essa, como que você define um espírita? Bom, eu vou começar ao contrário. Eu vou definir um espírita junto com o Livro dos Espíritos, né? O verdadeiro espírita é aquele que, olha só, ele faz um esforço em dominar suas más inclinações e se esmera em sua transformação moral, tá? Então, essa é a definição que Kardec e os espíritos trazem do que é um verdadeiro espírita. É aquele esforçado em controlar suas más inclinações e aquele que empreende uma transformação moral, logicamente, em si mesmo, não comparando com ninguém, mas só com si mesmo. Como eu era, como eu vou ficar, como eu fui ontem, hoje sou melhor do que ontem, nesse processo contínuo. E isso é um verdadeiro espírito, tá? Então, é um esforçado, não é um perfeito. Tá? Agora, pensando em movimento espírita e não na a filosofia espírita, é maravilhosa, né? Eu sou uma pessoa bem racional, então eu encontro uma explicação extremamente racional na doutrina espírita que me conforta muito. E digo ainda, se um dia aparecer algo mais racional, pode ter certeza, uma explicação mais lógica, que eu troco. Até hoje eu não achei. E olha que eu procuro. Agora, infelizmente, como todo movimento social, o movimento espírita também é feito por pessoas, né? E pessoas que trazem as suas experiências de vida para dentro do movimento espírita. Então, a maioria das pessoas que acabam parando no espiritismo frequentaram outra religião, né? Eu, por exemplo, sou um sortudo, né? Que eu nasci no espiritismo, mas... ou muito devedor também, pode ser assim, ao contrário. Então, já devia muito, então já enfia lá para ver se melhora alguma coisa. Mas a maioria que não nasceu no espiritismo vem de outra religião. E, naturalmente, ele quer muitas vezes ver e fazer coisas que ele fazia e via em outra religião no espiritismo. E como o espiritismo não tem uma liderança única, não tem um modelo imposto de cima para baixo, ele é solto para cada pessoa e cada casa espírita vivenciar o espiritismo de acordo com a sua interpretação, acaba abrindo uma série de práticas de outras religiões, de repetição de comportamentos das outras religiões. Então, assim, gente, tem até um livro do Emmanuel Cristiano. Emmanuel Cristiano é um espírita que foi encontrado pela nossa Terezinha de Oliveira, em Campinas. Ele tem um centro muito bacana lá, que eu já tive a oportunidade de fazer palestra lá, inclusive. O Emmanuel Cristiano ele tem um livro muito interessante que chama assim, Espiritismo à Moda da Casa. Né? Por quê? Cada centro espírita acaba fazendo o espiritismo à sua moda. E, com isso, a gente acaba encontrando muita coisa de outras religiões inserida no movimento espírita. Não dá para a gente falar assim, ah, mas lá é um centro espírita. Tá, mas qual é a cartilha que ali utiliza, né? Como é a prática daquele centro, né? Então, talvez isso, ao mesmo tempo que é uma riqueza do espiritismo, acaba sendo um problema, porque a pessoa acha que só porque ela comprou e leu dois livros espíritas, ou que ela frequenta o centro A ou B, ela é espírita. E não é, na realidade, isso. Espírita é aquele que se esforça em controlar as más inclinações e que pratica a sua transformação moral. Ou seja, tem que pegar todo esse conhecimento que a doutrina nos traz e aplicar na sua transformação diariamente. Lembrando que somos espíritos de provas e expiações e temos um limite evolutivo possível. Não vamos ter aqui entre nós anjos. Vamos ter entre nós seres perturbados, que eu costumo normalmente brincar. Somos todos perturbados, uns mais, outros menos, um por isso ou por aquilo, e estamos juntos no processo de evolução. Não sei se eu respondi o que você queria. Não, Geraldo. Respondeu muito bem, sim, Alan. Geraldo, me permita fazer uma observação. A indústria, visando uniformizar, né, aquilo que é boa prática, eles criaram a ISO 9000. Então, é um organismo que avalia cada indústria se ela usa boa governança. E aí, se eles observam que ela age segundo aquele padrão de boa governança, eles dão um atestado, é aprovada pela ISO 9000. O movimento espírita não tem isso com relação aos centros espíritas. Então, os centros espíritas que deveriam raciocinar, deveriam conhecer a doutrina espírita e praticar a doutrina espírita. Como isso não existe, por isso que a gente recomenda tanto, estudem o espiritismo, para quando você adentrar uma casa espírita, saber o que aquela casa espírita fala dos costumes que ela tem e do espiritismo, para você aprender a discernir. Porque como você não conhece nem a doutrina espírita e nem o centro espírita, você vai a uma casa espírita, ouve uma bobagem, aí você sai de lá e diz assim, porque o espiritismo é uma porcaria. Entendeu? Sim, muito bom. Luiz, no item 13, Kardec faz uma afirmação. Que o planeta Terra ainda está em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Então, trabalho de gestação, ele está gerindo ainda, não nasceu ainda, ele está sendo gerido, né? Eu pergunto para você, Luiz, você pode nos explicar melhor essa frase, a Terra ainda está em pleno trabalho de gestação do progresso moral? Segunda pergunta, o que seria o progresso moral? Terceira pergunta, o que é moral? Alan, pode ir embora que né? Eu vou atender. É, você está entendendo. Geraldo, o planeta Terra, segundo a classificação espírita, ele está no, em provas e expiações. Impera aqui no planeta Terra espíritos ainda inferiores. Então, ele está abaixo da escala da normalidade, né? Então, ele está nessa gestação de progresso moral. Então, nós estamos ainda aprendendo o que, que é moral. Então, por isso que eu não vou te responder o que, que é moral, porque nós estamos aprendendo, né? Então, ele está aprendendo o que, que é essa moral tentando aplicar. Então, ele passa por uma promessa de que, dentro de pouco tempo, nós estaremos numa condição melhor, onde nós teremos uma parte maior de espíritos mais evoluídos e uma parte menor de espíritos inferiores. Essa mescla é que se dá a transformação. Então, todo lugar onde você tem só... Você vê uma prisão. Uma prisão está cheia de elementos comprometidos lá. E o cara, quando sai da prisão, a primeira coisa que ele faz é um assalto, sendo que ele não aprendeu nada do tempo que ele estava lá. Com a regeneração, sem sombra de dúvida, a influência dos bons sobre os maus será muito maior. Agora, isso não se dá num processo de mágica. Não é o fato de você ser bonzinho que você vai conseguir influenciar aqueles que são inferiores. Você precisa ter recursos. Por isso que nós insistimos tanto. Dentro de uma casa espírita se desenvolve o conceito que os palestrantes é que conhecem o espiritismo. O resto é tudo ouvinte. Por isso ocorre isso que o Alan estava comentando. Pelo movimento espírita ser só a maioria ouvinte do que estudioso, se pratica muita coisa errada, né? Porque vai influenciando as religiões e, no fim, o espiritismo vai perdendo aquela sua característica, né? De correção, de esforço. Se nós permanecermos nisso, como é que nós vamos cuidar desse mundo de regeneração? Que vem uma pulsão de espírito inferior ainda para receber a nossa influência. Eu nunca vi nenhum espírito melhorar a sua situação, você batendo a cabecinha na cabecinha dele e dizendo assim, oi, meu filho, se esforça. Oi, meu filho, procura o bem. Agora, se você pratica o bem, o teu exemplo carrega muita gente pela observação, entendeu? Então, nós temos que nos transformar para transformar o mundo. Se nós não promovermos essa transformação em nós, eu diria que nós não vamos conseguir fazer muita coisa. Então, é urgente que a gente se transforme. E a transformação que nós usamos e que nós recorremos é a prática do Cristo. É a maior referência moral que nós temos são as histórias do Evangelho. O Evangelho é a maior ferramenta moral que a humanidade possui. O Centro Espírita tem essa ferramenta na sua evangelização infantil para incutir naqueles espíritos que estão chegando essas noções. E sem essas noções, nós ficamos patinando, porque nós não sabemos nem para nós, imagina, para exemplificar para os outros. É isso aí, Geraldo. Luiz, a sua imagem ficou um pouquinho nublada aí. Ah, eu sei qual que é. Pronto, ficou bom. Alan, ontem, durante a leitura do texto, me veio à cabeça essa imagem, que é o seguinte: a velocidade de rotação da Terra, ou seja, girar sobre o seu próprio eixo, é de aproximadamente 1.600 km por hora. Já a velocidade de translação da Terra, ou seja, girar ao redor do Sol, é de 107 mil quilômetros por hora. Velocidades que impressionam a qualquer estudioso. Muito bem, feita essa colocação, eu pergunto a você. Algumas vezes, o espírito de Emmanuel definiu o planeta Terra como sendo, entre aspas, uma nave-escola. Essa imagem sugerida pelo benfeitor espiritual se harmoniza com essas velocidades descritas nesse texto que eu escrevi? Bom, se eu entendi a sua pergunta, nós somos viajantes do universo numa nave em altíssima velocidade. Às vezes a gente vê esses filmes de ficção, né? Algumas naves que ainda não existem, de fato, em viagens aí a planetas mais distantes, elas vão girando, né? Não sei se você já... Eu gosto de filme de ficção e ele vai... Normalmente são naves que vão girando. É interessante porque a gente fala assim, nossa, eu ficaria atordoado aí nessa máquina girando aí, né? Mas o planeta Terra gira muito mais rápido. Né? Nós temos algumas forças que nos mantêm equilibrados, como a força da gravidade. Nós temos algumas trocas energéticas com outros planetas. Né? Então, sim, é uma nave. Mas veja bem, é uma nave que ela está igual aquele carrinho de uma roda gigante, porque a nossa nave ela é presa no universo num determinado ponto. Por quê? Porque ela está dentro de uma galáxia, né? Baseado num sistema solar, e os planetas que estão em torno desse sistema solar sempre estão no mesmo lugar. Né? Então, a gente está em movimento contínuo e giratório, mas as forças dos outros planetas nos colocam numa mesma posição. Assim, nós não nos deslocamos tanto no universo. O universo se desloca como um todo e nós junto. Então, há um movimento muito, muito grande do universo em tudo isso, em toda essa movimentação. E estamos, sim, então, como passageiros de uma nave, mas é uma nave que tem por finalidade ser a escola de evolução de nós inscritos nessa tripulação que habitamos lá. Muito bom, Alan. Luiz, no final do texto aqui, do Acréscimo da Terra, tem uma mensagem de Galileu. E a mensagem toda é muito interessante. Como não dá para fazer a leitura agora, você podia nos dizer um pouco o que você entendeu dessa mensagem de Galileu? Sobre a questão de perda de matéria? Ele fala que exatamente, os mundos se esgotam pelo envelhecimento. Isso, né? Isso. Na realidade, existe até uma lei, né, que é aquela, se não me falha a memória, de Lavoisier, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, na realidade, o nosso mundo, com toda essa velocidade, toda essa agitação, né, e todas essas forças que presidem o mundo, a gravidade mantém todos os elementos que são mantidos pela atração da atmosfera terrestre, da imantação do planeta, ela se mantém coesa nesses elementos. A única coisa que me ocorreu na leitura disso aí, nós sabemos que nós temos elementos que são introduzidos na atmosfera terrestre. No tempo antigo, quando não existia ainda uma atmosfera, os cometas, você sabe que se colidiram muito com a Terra. Então, tinha a introdução de novos elementos da atmosfera exterior à Terra. Aí me veio, talvez, o raciocínio que eu acharia que seria o mais propício. O Lavoisier, talvez, ele aplicasse essa lei não com relação ao nosso planeta Terra. Ele fala de natureza. Então, o universo, eu creio que seja essa natureza. Então, nesse universo que tem uma situação fechada, eu acredito que só existe troca entre esses diversos mundos, mas não existe uma perda, né? Quer dizer, na realidade, existe uma migração de matéria, mas no universo fechado se mantém aquilo que Lavoisier previu, né? Então, seria mais ou menos isso. Não, é interessante você explicar isso, porque para entendermos que a Terra ela não está isolada e que ela sofre a influência de todo esse universo que nos cerca, né? Alan, para terminar, Alan, a gente fala assim, o espírito precisa evoluir, precisa crescer. Como se processa a evolução do espírito? Como é que os espíritos olham para você e falam assim, acho que o Alan, ele progrediu. Como é que eles sabem que você progrediu? Eu acho que ele não sabe, porque, na realidade, eu acho que eu não progredi muito, não. Não é simples, não, Geraldo. Sabe que a evolução... Eu costumo brincar muito com as pessoas, né? Principalmente quando ela faz aniversário. Eu costumo desejar para elas assim, uma autoanálise, né? De como... Ô, Geraldo, vamos fazer diferente no programa de hoje? Eu sou um espírito encarnado, certo? Sim. Então, eu gostaria de dar um depoimento. O nosso programa teve junto de nós o Alan, o Wilson, né? E são elementos que, quando começaram esse programa, eram verdinhos ainda, né? Sem experiência, sem aquisições. E você observa que nesses 20 anos, né, o Alan acompanhando sempre e foi se transformando. E outra coisa, ele fez um esforço pessoal. O Alan se meteu numa loucura aí de fazer 3 faculdades, né? Então, à medida que ele promoveu o seu esforço intelectual de progresso, de evolução, ele fez progredir junto a sua forma de agir e de ser. Então, isso aí, nós, espíritos encarnados ao lado dele, nesses 20 anos, nós acompanhamos essa evolução e atestamos essa evolução. Né? Então, eu acho que eu estou mais apto a responder a tua pergunta de uma forma prática, como o próprio Wilson. Né? O Wilson deu uma progredida, foi fazer sociologia, entende? Eles se moveram no sentido de acrescentar valores à sua personalidade atual. E, sem sombra de dúvida, quando voltarem para o plano espiritual, os espíritos vão dar uma batidinha na cabeça e dizer assim, foi bem, meu, foi muito bem. Tá? Aquilo que o Luiz comentava, ele tinha certa razão. Então, eu acho assim, eu estou dando um depoimento. Né? E eu acho que é muito mais válido do que ficar numa uma situação abstrata. Não sei se valeu a minha interferência. Ótima. Alan, algo a mais? Não, eu acho que assim, nos olhos do Luiz eu posso ter mudado, porque ele me conheceu com 16 anos de idade e alguma coisa eu melhorei. Mas, assim, a gente faz a autocrítica, e eu acho que a gente tem que fazer, de como a gente tem ainda a melhorar. Então, a pessoa que se basta numa evolução e para num patamar, ela está perdendo a oportunidade da reencarnação, sabe? De verdade, acho que um grande exemplo aí que o Luiz trouxe e que eu acho que eu gostaria de compartilhar para todo mundo se incentivar é o estudo. Nós três aqui, eu posso falar de nós três, nós nunca deixamos de estudar. Eu estou aqui lendo 3 livros aqui. Eu não paro de ler. O Geraldo estava me mostrando um livro que ele está lendo. O Luiz não para de ler livro. Então, há um processo de aprendizado. E nós não só ficamos na teoria. Aí que está o detalhe. Nós pegamos essa teoria e tentamos aplicar na prática. E é justamente na ação da teoria com a prática. Quando eu me alimento de conhecimentos e vou tentar aplicar na prática, é que há o grande ganho de conhecimento, né? Então, cada um está seguindo o seu nível de evolução na vida. Mas existem os que são mais esforçados e os menos esforçados. Todo mundo vai evoluir. Mais rápido ou mais devagar. Precisa. O Francisco Moretti até ele fala, e é exatamente isso aqui, Francisco. Não é só leitura que nos falta normalmente, mas também vivências em casas espíritas, ele fala. Mas eu vou falar que não é nem só em casas espíritas. É na rua, é no trânsito, é na família, é no trabalho, é na escola. A gente tem que vivenciar esse manual de comportamento moral, que é o Evangelho, na nossa transformação moral, aonde e com quem nós estivermos. Vai ter horas que vai ser muito difícil. Mas aí é nessa hora que você tem que fazer igual Jesus nos ensinou, pegar sua cruz e segui-lo. Vamos que vamos. Muito bom, acho que foi muito legal. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Essa semana eu tenho live amanhã no Sementes de Luz. Tenho na quinta-feira na União Espírita, que é presencial e live. E tenho na quarta-feira na Associação Médica Espírita de Piracicaba. Então, que nós possamos produzir cada vez mais, né? Para acumular bônus horas. Excelente, Luiz. Alan? Olha, eu não tô. Acho que eu não estou acumulando bônus hora, não. Eu estou pagando a dívida do passado. Para só acumular depois que tiver tudo quitado ali. Uma ótima semana a todos, meus queridos. Fiquem com Deus. Um beijão no coração de todos vocês. Até domingo que vem, se Deus quiser. Foi muito bom, excelente. Agradecemos a Deus, aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.